tapete espesso de algas douradas flutuando sobre águas de um azul cobalto profundo. O que sustenta uma floresta dourada no centro do maior deserto do oceano? Veremos como correntes invisíveis isolam um ecossistema inteiro e o transformam em um oásis improvável. A superfície do Atlântico Norte se estende sem interrupções visíveis por milhares de quilômetros. Não há ilhas vulcânicas, recifes de coral ou faixas de areia para demarcar limites geográficos. Apenas a vastidão do mar aberto, moldada pelo vento sobre a luz do sol. Mas a cerca de 1.200 quilômetros da costa leste americana, a textura do oceano sofre uma alteração drástica e repentina. Manchas de um marrom amarelado intenso quebram a monotonia do azul profundo. Trata-se do Mar de Sargasso, o único mar catalogado na Terra que não possui qualquer litoral físico. Suas margens não são feitas de rocha continental ou praias de areia branca. Elas são definidas por pura energia cinética. Um perímetro invisível forjado pelo movimento constante e circular da água. Abaixo dessa densa vegetação flutuante, a coluna de água mergulha de forma vertiginosa em direção à planície abissal de Hatteras. Não há troncos ou raízes prendendo essas plantas ao leito oceânico. Elas existem inteiramente suspensas na zona epipelágica. São mantidas na superfície por milhões de pequenas vesículas cheias de oxigênio, flutuando livremente sobre 4 mil metros de escuridão. Quem se interessa por esse tipo de registro pode se inscrever. É assim que o próximo episódio chega no seu feed. No leito de basalto, estruturas aquáticas dinâmicas se elevam, formando paredes inteiramente de água em movimento. O Mar de Sargasso é contentido por quatro grandes correntes oceânicas que funcionam como uma barricada líquida intransponível. A corrente do Golfo corre com força constante a oeste, carregando água quente do Caribe. A corrente do Atlântico Norte fecha o limite superior ao norte. As correntes das Canárias e Equatorial Norte completam o circuito nas bordas leste e sul. Juntas, impulsionadas pelo efeito Coriolis e pela rotação da Terra, formam um giro anticiclônico, um vórtice colossal com quase 5 milhões de quilômetros quadrados de área, que gira lentamente no sentido horário. Esse movimento contínuo aprisiona a água no interior do giro, isolando-a do resto do oceano global. Os ventos nessa região central, conhecida como as latitudes dos cavalos, são notoriamente fracos ou não existentes. O oceano frequentemente perde suas ondas de superfície e se torna liso como um vasto espelho denso. Marinheiros dos séculos passados temiam profundamente essa zona de calmaria contínua. Quando Cristóvão Colombo cruzou essas águas em 1492, sua tripulação entrou em pânico ao ver as algas, acreditando que encalhariam em recifes ocultos. Galeões espanhóis ficavam presos por semanas sem qualquer brisa para inflar suas velas pesadas. O silêncio da imobilidade era interrompido apenas pelo som da madeira do casco estralando sobre o sol quente. Mas a verdadeira anomalia desse mar não era a ausência de vento ou a ilusão de terra firme. Era a própria composição da água retida no vórtice. Ela é excepcionalmente clara, atingindo visibilidade de até 60 metros de profundidade, além de ser mais quente e densamente salgada que o entorno. Do ponto de vista químico, o centro desse giro é extremamente pobre em nitrogênio e fósforo. É classificado pelos oceanógrafos como um deserto biológico oligotrófico. E, entanto, essa região estéril abriga um tapete biológico vivo. Esse tapete biológico vivo é composto por densas massas de macroalgas pelágicas que se aglomeram na superfície. Elas formam ilhas flutuantes interconectadas que cobrem uma área equivalente a 2/3 do território europeu. Duas espécies específicas dominam a paisagem oceânica: a Sargassum natans e a Sargassum fluitans. Diferente das algas costeiras comuns, que precisam de um substrato rochoso para se ancorar, elas nunca se fixam no fundo do mar. Elas evoluíram para nascer, crescer, fragmentar-se e multiplicar-se inteiramente em mar aberto. as pequenas vesículas esféricas, que funcionam como boias pneumáticas naturais, mantêm as frondes douradas sempre expostas à radiação solar máxima. A biomassa total flutuando no giro é estimada em mais de 10 milhões de toneladas de matéria vegetal. Essa densidade colossal cria um ecossistema tridimensional complexo e independente. É, na prática biológica, um recife de coral invertido que cresce de cima para baixo. Camarões minúsculos, caranguejos pelágicos e nudibrânquios evoluíram ao longo de milênios para imitar a cor, a textura e até os padrões de sombra dessas algas. O peixe sargaço, um predador de emboscada especializado, possui barbatanas peitorais modificadas que se assemelham a garras articuladas. Elas permitem que ele rasteje silenciosamente entre os ramos submersos, perfeitamente camuflado contra o fundo dourado. Para as espécies oceânicas migratórias que viajam pelo azul infinito, essas sombras flutuantes oferecem o único refúgio sólido em raio de milhares de quilômetros. Tartarugas marinhas recém-nascidas, após deixarem as praias da Flórida e do Caribe, nadam freneticamente direto para o centro do giro. Elas passam seus primeiros anos vulneráveis, escondidas na floresta flutuante, alimentando-se dos pequenos invertebrados que habitam as frondes douradas. Mas esse oásis dourado não é apenas um berçário para residentes permanentes e répteis em trânsito. Ele é também o destino final de uma jornada de 6 mil quilômetros. Mas a densidade das algas na superfície iluminada esconde um trânsito muito mais profundo e misterioso. Uma migração que desafia a lógica evolutiva e o gasto de energia. Por que criaturas nascidas em rios distantes escolhem o centro desse giro para nascer? As enguias europeias e americanas passam a maior parte de suas longas vidas em barcos de água doce. Elas habitam rios frios, riachos sinuosos e lagos lamientos na Europa e na América do Norte, a milhares de quilômetros do mar aberto. Durante até 20 anos, elas vivem como predadores bentônicos de água doce. Mas quando atingem a maturidade biológica, seus corpos sofrem uma transformação fisiológica radical. A pigmentação da pele muda de padrão para um tom prateado reflexivo. Os olhos dobram de tamanho para captar a escassa luz residual do abismo oceânico. O trato digestivo se dissolve completamente e elas param de se alimentar por o resto da vida. A partir desse momento, toda a energia armazenada no corpo do animal é redirecionada exclusivamente para a reprodução e para a viagem. Guiadas por uma percepção aguçada do campo magnético da Terra, elas deixam os continentes e entram nas águas salgadas do Atlântico. Elas nadam sem parar por meses, cruzando o oceano escuro em direção ao mar de sargaço. Biólogos marinhos passaram mais de um século tentando mapear e traquear essas rotas migratórias. Na década de 1920, expedições com redes de arraste começaram a encontrar larvas transparentes cada vez menores quanto mais se aproximavam do vórtice. Hoje, transmissores via satélite confirmam a trajetória geral dos adultos. Mas o momento exato do acasalamento e da desova nunca foi documentado por olhos humanos ou câmeras na natureza. Sabemos apenas que os adultos exaustos descem para as águas mais quentes retidas no giro. Lá, eles liberam milhões de ovos e morrem logo em seguida. Seus corpos prateados afundam lentamente, desaparecendo na zona mesopelágica. A uma profundidade que varia entre 600 e 1.000 metros, as larvas de enguia eclodem na escuridão daquela zona. Elas começam a vida como pequenas folhas transparentes de tecido vivo, chamadas cientificamente de leptocéfalos. A física do oceano cria nessas profundezas exatas uma estufa submersa perfeita para o seu desenvolvimento inicial. A rotação contínua das quatro correntes de superfície empurra a água em direção ao centro geográfico do giro. Esse fenômeno mecânico cria um leve acúmulo topográfico de água, uma colina líquida invisível com quase um metro de altura no meio do oceano. A pressão e o peso dessa massa de água forçam as temperaturas mais quentes da superfície a afundarem em direção ao fundo. Isso gera uma camada térmica estável que as larvas vulneráveis precisam para não congelar nas águas abissais geladas. As mesmas correntes que formam a prisão líquida do sargaço fornecem a energia térmica do berço. As larvas sobem lentamente pela coluna de água durante a noite e pegam carona na corrente do Golfo para iniciar a longa viagem de volta aos rios de seus ancestrais. O ciclo biológico se fecha com precisão matemática. Mas a mecânica implacável do giro anticiclônico não aprisiona apenas algas douradas e calor oceânico. Nas últimas 4 décadas, o mar de sargaço começou a concentrar um tipo de material inteiramente novo. As forças rotacionais que varrem a superfície do Atlântico Norte também arrastam os detritos sintéticos descartados nas costas de 3 continentes. Microplásticos, fragmentos de redes de pesca abandonadas e polímeros degradados pelo sol agora se misturam intimamente ao ecossistema natural. Os pequenos crustáceos residentes ingerem as partículas plásticas microscópicas que se entrelaçam com as vesículas douradas das algas. O oásis biológico está, de forma silenciosa, se convertendo em um filtro mecânico colossal. Ele absorve e retém tudo o que flutua à deriva no vasto oceano, sem qualquer distinção de origem. Corpos translúcidos, algas douradas e fragmentos sintéticos giram juntos, sem distinção de origem. As correntes implacáveis mantêm o mar de sargaço em um estado de isolamento perpétuo. O que sustenta esta floresta dourada no centro de um deserto oceânico estéril é a geometria exata e contínua das águas. O giro mecânico retém o calor vital, concentra os nutrientes escassos nas algas flutuantes e protege as larvas nas profundezas. É um ecossistema forjado inteiramente pela força invisível do aprisionamento. Um ciclo fechado de sobrevivência, operando em câmera lenta sobre planícies abissais mergulhadas na escuridão absoluta. Uma anomalia física monumental que permite a vida complexa prosperar exatamente onde a química oceânica ditava apenas o vazio. A floresta flutuante continua sua rotação milenar, ignorando as barreiras dos continentes que a cercam à distância. No nosso próximo episódio, investigaremos a água viva imortal, o animal que reverteu sua própria morte. Entenderemos como um organismo marinho reescreve seu ciclo celular ao enfrentar a extinção. Uma mancha dourada girando lentamente sob o sol, ancorada apenas no peso das águas profundas.